magazine semanal Norte e Centro Alentejo. O destaque das principais notícias da semana, editadas no jornal Linhas de Elvas e Rádio Telefonia do Alentejo. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Uma edição Linhas de Elvas e Rádio Telefonia do Alentejo. É indiscutível que o tema do momento figure nas páginas dos jornais de norte a sul do país. O coronavírus, Covid-19, é a manchete do semanário Linhas de Elvas, que titula Pandemónio na Economia. O cenário pode ser catastrófico na restauração da cidade de Elvas, que em grande parte depende de turistas e visitantes espanhóis, um movimento que agora não existe por causa das medidas implementadas para conter a propagação do vírus. Nesta edição, avaliamos ainda o impacto junto do setor imobiliário. A procura na transação de imóveis já está em queda livre, num momento em que a compra e a venda de habitações estava no auge, segundo revelam profissionais do setor ao Linhas. Ouvimos ainda outros ramos de negócio afetados pela pandemia, nomeadamente o comércio de automóveis. A maioria das empresas, em geral, não vai aguentar um mês de porta fechada, referem os empresários. Noutro destaque de primeira página, o facto de haver automobilistas a contornar as barreiras alfandegárias. Nos últimos dias, esta situação tem-se verificado na fronteira do Retiro, entre Campo Maior e Badajoz. Mostramos imagens em que são bem visíveis os rodados de viaturas na berma da estrada, algo que já levou as autoridades a reforçarem vigilância nos postos de passagem não autorizados. Recorde-se que as fronteiras estão a ser controladas desde o dia 16 de março, havendo apenas 9 locais em todo o país onde a travessia é permitida sob determinadas condições. Em matéria regional, revelamos que a Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano criou uma equipa de primeiros socorros psicológicos. A intervenção em primeiros socorros psicológicos é dirigida àqueles que, perante situações difíceis, pessoais ou laborais, neste contexto da pandemia, se sentem esmagados sem chão, muito ansiosos, angustiados e a sentir que estão a perder o controlo. A equipa é coordenada pela médica psiquiatra Catarina Agostinho, fazendo dela parte outros 9 profissionais de saúde. Numa edição em que revelamos que a Cimeira do Cavalo em Alter do Chão e a Feira Medieval de Avis foram adiadas, as autarquias decidiram optar por remarcar estes eventos para as novas datas a anunciar, sendo esta uma medida transversal a outros municípios em todo o país numa fase em que se está a conter a pandemia. Nota ainda de destaque para a mensagem do Presidente da Câmara Municipal de Alandroal, João Grilo, que realçou a extraordinária colaboração dos funcionários e o grande empenho da população na resposta à Covid-19. O autarca salientou ainda a disponibilidade e a boa vontade de todas as entidades do Conselho, de voluntários, agricultores e empresários, referindo que todos estão a ser um grande exemplo. Saiba ainda da iniciativa popular que levou Luís Xarep e a família a dar música aos vizinhos. Puseram em prática uma ideia que intitularam de Rádio Pátio. Colocaram, por isso, colunas de som voltadas para a rua e assim transmitiram mensagens de ânimo e música aos vizinhos. Até a PSP os visitou numa noite em que lhes endereçaram os parabéns e mais de 12 pessoas estiveram à janela na Quinta do Paraíso, em Elvas. É tudo, obrigado por nos acompanhar. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Rádio Telefonia do Alentejo. Com a pandemia imposta pelo avanço do coronavírus por todo o mundo, o Alentejo chega já aos 30 casos, eram os números revelados esta sexta-feira pela Direção-Geral de Saúde. Ficava então, desta semana informativa, esse alerta deixado pelo Presidente da Administração Regional de Saúde do Alentejo, José Rubalo, dizendo que o Hospital de Évora tem capacidade para responder a quase toda a região, se houvesse necessidade disso. A fazer análises, claro, desde sempre estamos a fazer análises. A primeira unidade hospitalar a fazer análises em Évora foi o Hospital de Évora, okay. E que tem uma capacidade instalada que garantiu que pudesse dar resposta também a outras unidades, às outras unidades da região, suficiente para a própria região, não é? Embora não seja já necessário fazer para toda a região, mas podia fazer para toda a região a capacidade instalada que tem. Certos da entrevista de José Rebalo, Presidente da Administração Regional de Saúde, na semana em que começaram a acelerar os casos de Covid-19, as principais vítimas mortais no país, no Alentejo ainda não há registro de qualquer vítima mortal, mas dizia eu que no país as principais vítimas são idosos acima dos 70 anos, a faixa mais atingida pela mortalidade. Entretanto, a Autoridade de Saúde Regional do Alentejo, representada por Filomena Araújo, veio garantir que o aumento do número de casos na região Alentejo é a evolução esperada na situação epidemiológica em curso, pelo que se deve manter a serenidade e evitar medidas discriminatórias de invasão de privacidade dos casos e seus contactos. A responsável garante que a rede de saúde pública da região tem ativamente participado nas medidas de contenção, promovendo a avaliação de todos os casos suspeitos identificados, a vigilância de todos os casos que o justificaram e a investigação epidemiológica em articulação com recursos instalados no Serviço Nacional de Saúde e na linha de apoio ao médico e hospitais de referência. Entretanto, o Ministério da Agricultura vai avançar com a atribuição de adiantamentos para a liquidação de pedidos de pagamento no âmbito do Programa de Desenvolvimento Rural 2014-2020 dos Programas Operacionais Frutas e Hortícolas e do Programa Nacional de Apoio ao Setor Vitivinícola, com regularização posterior no valor de 60 milhões de euros. A medida está prevista para a primeira semana de abril, traduzindo uma ajuda destinada a apoiar a tesouraria das empresas afetadas pelos efeitos da pandemia da Covid-19. Ainda durante este mês, a tutela vai liquidar pagamentos no âmbito de um conjunto de medidas de apoio ao setor no valor de cerca de 30 milhões de euros. Já o complexo desportivo de Évora, gerido pelo município e propriedade do Instituto Português do Desporto e Juventude, cuja utilização se encontra suspensa no âmbito das medidas decorrentes do estado de emergência, está neste momento preparado para funcionar como área dedicada ao Covid-19. A cedência deste equipamento municipal visa aumentar a capacidade instalada no concelho de Évora para combater a pandemia, criando uma zona de realização de testes à Covid-19, a área dedicada a doença será gerida pela Administração Regional de Saúde do Alentejo e entra em funcionamento assim que for necessário. E é a pandemia que assusta o mundo, que domina toda a atualidade informativa. De António Ceia da Silva, o Presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo, avisa que depois da pandemia vai ser necessário trabalhar muito, mesmo muito, para relançar o setor turístico no Alentejo. Uma entrevista concedida ao Diário do Sul, António Ceia da Silva, o Presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, assume que lhe tem custado ficar em casa, mas é o conselho que dá a todos para que não saiam à rua, para que se previnam e previnam também a saúde dos seus. Pergunta feita pelo Diário do Sul: e depois do surto passar, o que deverá fazer o turismo alentejano para se reerguer deste pesadelo, sabendo-se que é dos setores mais afetados pela crise lançada pela Covid-19? Eis a resposta. Obviamente que é uma situação que é um desastre para o mundo inteiro. É que o Alentejo é das regiões do mundo onde o fator de segurança é dos fatores mais decisivos. Ora, aquilo que nós temos de transmitir é que essa segurança é também alargada à segurança na área da saúde, e, portanto, de facto, o Alentejo é uma região tranquila, é uma região em fim de horizontes largos, é uma região de poucas confusões, não é uma região de grandes massificações, e, portanto, é uma região que pode vir, de facto, com todos estes argumentos e mais alguns, a vir a recuperar o mercado. Tem feito milhares de quilómetros todas as semanas, agora ter que ficar em casa, como é que está a assistir a estes dias, mais a título pessoal? Não imagina, quer dizer, acho que é uma situação que eu jamais pensaria de viver um dia, mas enfim, que eu também posso pedir aqui como agente público e como cidadão, às pessoas que façam como eu, quer dizer, a única maneira de nós controlarmos algo que não é controlável do ponto de vista médico por vacinas ou por outros medicamentos que já tenham descoberto é de facto um certo recolhimento social, e portanto somos obrigados a isso. Não é nada fácil, é de facto muito complexo por vezes meto-me no carro e ando 10 ou 15 km, nem que seja só para apanhar ar. Portanto, ou seja, porque de facto a situação não é nada fácil. Entrevista também ao Diário do Sul. Rui Espada, o presidente da direção do Núcleo de Empresários da Região de Évora, avisa que o cenário provocado pela epidemia de coronavírus vai ser devastador e exige incentivos específicos para a região. Contudo, lembra que os empresários alentejanos se têm revelado empreendedores e habituados a ultrapassar as dificuldades que vão surgindo. Noutras notícias, Reguengos de Monsaraz, a Câmara aprovou obras de ampliação do matador do porco de raça alentejana. Trata-se de um investimento na ordem dos 15 milhões de euros que poderá vir a criar 300 postos de trabalho. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. O destaque das principais notícias da semana, editadas no jornal Linhas de Elvas e Rádio Telefonia do Alentejo. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Uma edição Linhas de Elvas e Rádio Telefonia do Alentejo.